porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos queridos, povo amado de Deus, hora da misericórdia. Eu acho tão forte este programa, mas tão forte, porque nós clamamos a misericórdia de Jesus. Padre, eu queria tanto rezar com o Senhor, tua hora vai chegar, mas insista. Qual que é o número, Padre? 0, operadora 41, 3221-6070. Vou falar devagar para você poder anotar. 0, operadora 41, 3221-6070. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Padre Reginaldo Manzotti, sua bênção. Meu nome é Irma Fátima de Oliveira, moro em Ponte Alta, Santa Catarina. Quero deixar meu testemunho pelas graças recebidas. Meu esposo estava perdendo a visão a cada dia que passava. Já havíamos procurado o médico e ele não melhorou. Trocamos de médico e esse diagnosticou que ele estava com aneurisma e isquemia ocular e precisava fazer umas 3 ou mais aplicações de laser. Padre, rezamos fazendo as novenas e colocando a água na frente do rádio para benzer. E ele, tomando desta água e lavando os olhos todos os dias. Quando voltamos no consultório para fazer a primeira aplicação de laser, o médico disse que as manchas haviam diminuído. Ficamos emocionados, pois a graça já começava a acontecer. E foi necessário somente mais uma aplicação de laser. Hoje, ele está bem, graças a Deus. O outro testemunho é sobre meu filho. Ele trabalhava aqui na rádio e mandou e-mail para o Senhor e o Senhor respondeu. Ele fez também as novenas. Estava meio confuso sobre a sua vocação. Hoje, ele se encaminhou, retornou para uma comunidade para fazer o trabalho missionário. Continuo fazendo as novenas, pois tenho certeza que outras graças virão. Agradeço a Jesus pelas graças recebidas e pelo Senhor, Padre, por ser esse semeador da palavra de Deus e encorajador nas horas tão necessitadas. Que Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe também, querida, e que teu filho mais e mais descubra a sua vocação. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. Que ela fez? Desinstalou meu coração. Meu coração. E a palavra mexe. Desafiou. Tem dia que dá euforia, alegria, tem dia que dá cada lambada, hein? Resposta de sim ou não. O texto de hoje, nesta quarta-feira, Marcos, capítulo 9, 38, 40. Mas dói depois do sim e dói depois do João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não anda conosco. Jesus, porém, disse: Não o proibais, pois ninguém que faz milagres em meu nome poderá logo depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, está a nosso favor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra Jesus censurando o fanatismo. Os discípulos, e é natural, acabam criando um círculo fechado em torno de Jesus, porque eu não sei, mas é o perigo, viu, gente? O que a gente viu acontecer no Egito pode acontecer conosco e nas nossas comunidades. Você fazer um círculo fechado, aqui ninguém entra. Eu mando, eu faço. Nós temos, somos dono da paróquia. Eu sempre falo que às vezes tem muito cacique para pouco índio. Jesus não aceita esse fanatismo. Jesus abre o leque. O desconhecido fazia o bem em nome de Jesus, libertando as pessoas do poder do maligno. Quem era essa pessoa? O Evangelho não fala. Contudo, ele diz que, o texto, essa pessoa faz parte, não era apóstolo, mas fazia parte. O próprio texto nos leva a crer que era uma pessoa cheia de fé. Invocava o nome de Jesus. Sentia-se envolvido como ministro da libertação. Agia em favor das pessoas. Então, se era assim, por que impedi-lo? Essas características detectadas na ação dessa pessoa o fazia um discípulo, no anonimato, mas era um discípulo. E Jesus não se opõe. Todo fanatismo, todo fechamento, todo isolamento é contrário ao Mestre. Senhor, como fruto desta oração forte, nos ajude a quebrar o fanatismo. Alguém esses dias me mandou um e-mail, na hora da misericórdia, e disse: Padre, eu adoro a Salve Rainha. E realmente, olha, aprenda, essa música eu gravei, mas ela é antiquíssima da igreja. E no final dos terços, cante a Salve Rainha. É fácil. Nós a ti voltamos nosso olhar piedoso. Nós a ti voltamos nosso olhar confiante. Volta para nós, ó mãe, olha que força. Volta para nós, ó mãe, teu semblante de amor. Dá-nos teu Jesus, ó mãe, quando a noite passar. Olha que forte. Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. Filhos e filhas, existem algumas orações que são muito fortes. O Pai Nosso nem se fala, né? Por que que o Pai Nosso é forte? Ué, foi Jesus que ensinou. Quer oração mais forte que o Pai Nosso, se o próprio Jesus Cristo ensinou? O capeta foge quilômetros. O creio, o Salmo 90 e a Salve Rainha, com certeza. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos, Mãe, dignos. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Abençoai, Senhor, por intercessão de Nossa Senhora, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.